E eu vou conversar agora por telefone com o Rogério Soares Bom, ele que é diretor superintendente do Hospital Ministro Costa Cavalcante aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aí sobre novidades, né, envolvendo o Hospital Costa Cavalcante, porque até Itaipu divulgou aí a informação de que parte da economia que está sendo feita com convênios, né, convênios que estão sendo redirecionados por Itaipu, parte dessa economia será aplicada no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Vai ter aí uma ampliação do hospital? Exatamente, exatamente. Nós, há um tempo atrás, já tínhamos apresentado, né, um plano de negócio casado com um plano diretor, focado justamente na possibilidade de ampliação da estrutura do Costa Cavalcante, visto até que, né, esse ano é um ano notável aqui para a fundação também, né? O Costa Cavalcante, 1º de julho, né, completa 40 anos de inauguração. E a Fundação de Saúde Itaiguapi, que gerencia o hospital, também neste ano completa 25 anos de existência, né? Então são algumas datas, né, que são marcos aí para a nossa história. E essa notícia da Itaipu em termos de investimento, né, sem dúvida, né, alavanca aí o Hospital Ministro Costa Cavalcante como realmente uma referência na região. E o Hospital Ministro Costa Cavalcante é o local de nascimento, inclusive, né, de muitos dos iguaçuenses, por ser aí o ponto de referência, né, para partos aqui na nossa cidade. E ao longo dos anos ele já foi crescendo. A gente vê que a estrutura ela se expandiu, inclusive, para as quadras em volta, enfim. O que é que vocês pretendem aí trazer de ampliação, de melhorias, de mais serviços no espaço do hospital? Uhum. Bem, como tu comentou mesmo, né, apesar do crescimento dos últimos anos, nós temos hoje em torno de 25 mil metros quadrados de área para prestação dos serviços hospitalares e ambulatoriais. O plano de negócios, ele passa pela expansão de leitos, basicamente, e alterações de alguns serviços ambulatoriais. Mas o grande foco realmente é a expansão de leitos, né? Então, o projeto, em linhas assim muito gerais, né, porque é difícil explicar um projeto dessa amplitude, mas em linhas gerais, nós vamos construir uma unidade materno-infantil específica para essa área, né? Então, hoje, o centro obstétrico, o alojamento conjunto onde fica a mamãe e o bebê, a UTI neonatal, a unidade de cuidados intermediários, a UTI pediátrica, elas saem de dentro do hospital atual e vão para uma unidade num terreno anexo aqui ao Costa Cavalcante. Então aí você já tem uma remodelagem de um, né, praticamente um novo hospital focado na materno-infantil, que é uma das nossas, né, áreas de especialidade, relacionadas ao Sistema Único de Saúde. Com essa mudança dessa área toda de especialidade da obstetrícia e da ginecologia, você abre inúmeros espaços dentro do hospital para movimentações. Então, a sequência do projeto, e na verdade um inicial do projeto, é a ampliação da área de oncologia, onde nós vamos ampliar a área de onde é feita as quimioterapias, e vamos entrar com um acelerador linear de última geração, né? O nosso equipamento, ele é de 2001, então nós vamos entrar com o segundo acelerador linear que faz parte da radioterapia. Então, o projeto, além da unidade materno-infantil, ele engloba, né, a ampliação da área de oncologia, quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, e engloba a ampliação de leitos de UTI geral dentro aqui do hospital, a ampliação da área de pronto atendimento e pronto socorro, a ampliação da área de imagens, né, e outras mudanças ainda dentro da unidade hospitalar. Basicamente, o projeto engloba uma ampliação de 12 mil metros quadrados, então praticamente um aumento de 50% da área hoje existente, né, e uma reforma de em torno de 8.500 metros quadrados na área existente. E falando justamente dessas obras, qual que é o prazo? Vocês estão planejando aí em quanto período, né? Em qual período esses investimentos vão ser feitos? É o nosso cronograma inteiro de obras, e até para casar com os desembolsos da Itaipu, é um projeto de 3 anos, de 36 meses a partir do início das obras, que nós acreditamos aí num prazo relativamente curto, né, mas pelo menos aí, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, já vamos começar a ter movimentos já. E até vamos destacar aqui para os nossos ouvintes, hoje em dia, qual que é o perfil de atendimento ali no Hospital Costa Cavalcante? A gente sabe que existe um convênio médico, né, o convênio Itamed, também vários atendimentos através do SUS. Como é que funciona essa questão? Enfim, vocês trabalham tanto com atendimentos particulares como também atendimentos na rede pública, né? Exatamente, exatamente. Se a gente pegar os números globais, esse é um ponto importante que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né, do perfil de atendimento. Mas se nós pegarmos as internações, né, a parte hospitalar, no ano de 2018, o Costa Cavalcante prestou 64% dos seus atendimentos a nível hospitalar foram dedicados ao Sistema Único de Saúde. Tá? Quando a gente vai para a área ambulatorial, em torno de 25% dos serviços ambulatoriais também são dedicados ao Sistema Único de Saúde. Então você tem aí né, o hospital, ele é um dos principais prestadores do Sistema Único de Saúde no estado do Paraná. Nós somos aí, creio que, a segunda maternidade, praticamente em termos de número de partos SUS no estado, né? O nosso banco de sangue também é um dos maiores de produção no estado. E, paralelo ao SUS, nós temos o atendimento dos outros convênios, né? O principal convênio que nós atendemos é a nossa operadora própria, o Itamed, né? Que é a maior hoje da cidade. Estamos aí acima de 25 mil vidas, que é o carro-chefe de atendimento da saúde suplementar, dos convênios e particulares. E depois atendemos aí mais de 50 planos de saúde, operadoras de plano de saúde. Portanto, né, o Hospital Ministro Costa Cavalcante completando ali, né, conforme até o Rogério nos revelou aqui, 40 anos de inauguração neste ano agora de 2019, com novidades aí em relação a investimentos que serão feitos. Rogério Soares, bom, diretor superintendente do Hospital Ministro Costa Cavalcante, muito obrigado pela participação aqui na RCI e parabéns aí a toda a equipe que mantém o hospital funcionando dia após dia. Não, eu que agradeço, né? E claro, né, deixar um agradecimento muito especial, na verdade, a empresa que instituiu esse hospital e tem possibilidade a realização desse sonho, que é a expansão de serviços para a nossa região, para a nossa comunidade, para a nossa população, que é a Itaipu Binacional, através da sua diretoria, né, em especial aí o general Silvio Luna. Portanto, né, daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar aí outras informações também no nosso site, semprerci.com.br, a íntegra dessa entrevista, os valores, né, envolvidos aí nessa ampliação, nas reformas, nas melhorias ali no Hospital Costa Cavalcante, chegam a R$ 64 milhões, R$ 64.700.000, valores expressivos na saúde aqui na região de Foz.